andar ser rápido. Se eu vacilar no tempo, dá um toque pro seu chegar do gong. Pode ser que eu me empolgue à medida que a ideia role. Afinal, esse projeto é um sonho das antigas, encabeçado por três caras da periferia de Brasília. Japão, meu irmão, vibra com a iniciativa. Se você canta rap, dança brinco ou grafita, com certeza dessa ideia também participa. Dá um 10 na gong, fita. É, marcando, pegando a união. Mas já houve tempo em que não era assim, não. Foi preciso bater de cara com a realidade, olhar pro lado, concluir que tinha algo errado. Falho fora de compasso, saca aí. Claro, nenhum de nós andava calmo, sempre ligados, privacidade nula. Cansados, pegamos um atalho, sentamos, conversamos, ficou acertado. Nada de mágoas, o passado é só experiência. Não, rap nacional, nosso trabalho, acima de brigas, confusões, intrigas. Revolução na periferia, a troca do ferro, do fumo por outro modo de vida. Sabedoria também é saber estar em desvantagem, recuar ao invés de botar pilha. Trambulex pra criar, Derek, Ana Gabriela, e Maiara, minha filha. Hoje mais que nunca valorizo a correria dessa criançada dentro de casa. Amizade que já esteve ameaçada, vida longa que com honestidade trabalha. Se você é que se encaixa, dou licença, peço benção, te considero cara. Se tua atitude é inversa, acha minha ideia séria, só sugesta apagação de vexa. Procuro ser coerente, sigo em frente. Tá ligado, véi? O exemplo tá aí, irmão de fé. Todos em frente, todos ao ataque, pregando a união, GOG e X Marcão. Tá ligado, véi? O exemplo tá aí, irmão de fé. Todos em frente, todos ao ataque, pregando a união, GOG e X Marcão. GOG, nossas brigas, nossas vidas não foram esquecidas. Muitas noites aquecidas, o sol era perdido. Enquanto isso, o X não deixava a bola cair. Cara batalhador, sempre suou para manter. Pode crer, a chama viva da CI. Exemplo raro, vários discos gravados. Siga em frente, chegado, é GOG. Ainda me lembra aquele som que o seu pai comprou. Foi assim, vai, que tudo começou. Aqueles velhos ensaios, o bate-bola no final da rua. Muitas ideias trocamos, brincamos em frente da sua. Falso amigo, acredite, você nunca foi. Eu não tive irmão de sangue, isso sempre você foi. Erros por mim cometidos, você ficou ofendido. O perdão foi pedido, eu sei que foi consentido. Então se liga no seu mano arrependido. Não adianta pensar que você não canta, você sempre cantou. Cantar ou dançar você sempre tentou, nunca imitou, muito menos colou. Estou louco pra ter ao meu lado pessoas como você. Ideias do Marcão, pode crer. Pode crer, GOG, estamos com a razão. Acima de tudo, antes de tudo, união. Já batemos boca, quase saímos na porrada. Chega de parada errada, é hora da virada. Se ser canalha é certo, eu sou o oposto. Não quero subir as custas da desgraça dos outros. Rapaziada mais nova tem que ficar esperta, pra que não façam sua cabeça não cair em sugesta. Não seja um retrato desfocado da incompetência. Não deixa a mediocridade vencer a sapiência. Não siga os passos dos tolos, prove que é um homem. Quem aos poucos se junta, farelo come. Os manipuladores de vozes e mentes estão por aí. Se liga, véi, a casa vai cair. Da periferia do DF somos esperança. X, GOG e Marcão, tríplice aliança. Tá ligado, véi? O exemplo tá aí, irmão de fé. Todos em frente, todos ao ataque, pregando a união, GOG e X Marcão. Tá ligado, véi? O exemplo tá aí, irmão de fé. Todos em frente, todos ao ataque, pregando a união, GOG e X Marcão. Tá ligado, véi? O exemplo tá aí, irmão de fé. Todos em frente, todos ao ataque, pregando a união, GOG e X Marcão. Tá ligado, véi? O exemplo tá aí, irmão de fé. Todos em frente, todos ao ataque, pregando a união, GOG e X Marcão. O recado foi dado, chegado, e que atinge o efeito esperado. Que toque na rádio, no som do seu carro, pra não sobrar mais espaço. Área ser atingida por nossa iniciativa. Mensagem positiva.